Panorama Agrícola para 30 de julho de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua crescente, 30 de julho de 2012, estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: fique em paz com o seu passado para não estragar o seu presente. No noticiário de hoje, Canoinhas e Rio Negrinho vão receber unidade de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar. Estado cria programa para erradicar brucelose bovina. No mercado agrícola, o consumo de carnes em Santa Catarina. E no espaço da mulher, você ouve: quem trabalha mais, o homem ou a mulher? Ligue 48-3665-5359 e participe do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. A isoflavona, substância que previne doenças do coração e tem sido utilizada como fonte de reposição hormonal nas mulheres, é encontrada na soja, no espinafre, no repolho e agora, segundo pesquisas recentes, no feijão pérola e no feijão formoso. A informação é da USP e do Instituto Agronômico de Campinas. O feijão formoso é um feijão preto com alto teor de proteína. É hora das notícias. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome publicou o resultado provisório do edital 03/2012 para a implantação de unidades de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar. A seleção pública é destinada a municípios dos Territórios da Cidadania e aqui em Santa Catarina selecionou Canoinhas e Rio Negrinho para receber uma unidade de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar. No total, no Brasil, foram selecionadas 72 propostas. O MDS está investindo mais de 30 milhões de reais no apoio aos projetos. A classificação final está prevista para a próxima sexta-feira. Essas unidades são espaços físicos estruturados e equipados para auxiliar a distribuição, no município e na região, de gêneros alimentícios da agricultura familiar. O recurso do MDS é destinado ao financiamento de projetos de arquitetura e engenharia, execução de obras, aquisição de veículos, equipamentos, materiais, no valor máximo de R$ 450 mil reais por proposta. Os municípios selecionados precisam dar uma contrapartida financeira que varia de 1% a 3%, dependendo do número de habitantes e da localização. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca assinou portaria que cria o programa de erradicação da brucelose bovina e bubalina no estado de Santa Catarina, com ações previstas até o ano de 2018. O programa tem como objetivos a intensificação das atividades de educação sanitária e de vigilância sanitária para a detecção de focos em propriedades com produção leiteira, criação de gado de corte, animais que participam de eventos agropecuários, atividades de turismo rural e criação para consumo próprio. A ideia é que até 2018-2019, Santa Catarina possa obter o status de livre de brucelose bovina e bubalina da Organização Mundial de Saúde Animal. Isso pode gerar maior garantia sanitária aos rebanhos, com proteção da saúde dos animais, dos produtores e também maior confiança aos consumidores de carne, leite e derivados. E pode abrir portas para mercados internacionais mais competitivos e de melhor remuneração para os produtos da bovinocultura catarinense. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado Agrícola recebe hoje Júlio Alberto Rodrigueri, da Ipagre Cepa, que vem falar sobre as diferenças de consumo de carnes no Brasil e em Santa Catarina, mercado interno. Qual é a posição mundial do consumo das três carnes, Júlio Rodrigueri? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico prevê que a carne suína, a mais consumida mundialmente no momento, que em 2011 era 39% do total das três carnes, em 2021 terá 38% e passará a ser a segunda, pois a carne de aves passará de 37% para 39% e será a primeira colocada. Nesse período, a participação da carne bovina cairá de 24% para 23% e continuará sendo a terceira. Bem, Júlio Rodrigues, o Brasil é um dos maiores consumidores de carnes. E com relação ao estado de Santa Catarina? O Brasil é um dos maiores consumidores mundiais e tem o consumo dividido entre as três carnes. O que não acontece com outros países, como a Argentina e o Uruguai, que têm o consumo mais voltado para a carne bovina. No Brasil, por muito tempo, a carne bovina foi a mais consumida e ainda é a preferida. Porém, já há alguns anos, a carne de frango assumiu a primeira posição, principalmente pelo baixo custo e por outros fatores, como ser carne branca, ter agora pratos já temperados, desossados, etc. Há, no entanto, diferenças entre os estados e a média brasileira. Santa Catarina tem diferenças importantes. A maior é o consumo de carne suína, pois o consumo catarinense é 77% maior do que o brasileiro. O mais próximo é o consumo de frango, e Santa Catarina consome 5% a mais. Em compensação, o consumo de carne bovina no estado é 22% menor do que a média brasileira. No total, em quilos per capita, Santa Catarina consome 4,3% a mais que a média brasileira. E qual a diferença disso em termos de orçamentos domésticos? Em Santa Catarina, o consumo de carne bovina, que é a mais cara, é bem menor. E a de carne de frango e suína são maiores. E elas têm menor preço, no caso do frango, e preço intermediário, no caso do suíno. Isso faz com que o consumo de proteína animal, apesar de maior em quantidade aqui no estado, acabe custando menos. Esse comportamento tem racionalidade econômica, pois condiz com o fato de Santa Catarina ter superávit na produção de carne suína e de frango e déficit na produção de carne bovina. Júlio Rodrigues, isso sempre foi assim? A diferença de consumo de carne de frango entre Santa Catarina e o Brasil já foi maior, mas o aumento da média nacional aproximou os dois dados, que de 3,4 kg caiu para só 400 gramas no último ano. Isso no período de 2007 até 2011. O consumo de carne suína no Brasil também cresceu, tornando a distância menor. A diferença caiu de 10,7 kg para 9,9 kg no ano passado. Agradecemos a Júlio Alberto Rodrigues, engenheiro agrônomo e analista de mercado da Epagri-Cepa. Muito obrigado, Júlio Alberto Rodrigues, pelas informações. Eu que agradeço. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Um estudo divulgado pela Organização Internacional do Trabalho mostra que você, mulher, trabalha mais do que o homem no Brasil, quando se calcula o tempo total de trabalho. Isso inclui os afazeres domésticos e a jornada formal. Os números da pesquisa são do ano de 2009 e mostram que as mulheres têm uma jornada de cerca de 5 horas a mais por semana do que os homens. Os homens trabalham, em média, 43,4 horas por semana no mercado de trabalho e outras 9 horas e meia em casa, total de jornada semanal de quase 53 horas. Já as mulheres têm uma jornada total de 58 horas semanais, sendo 36 horas no mercado formal e 22 horas em casa. O estudo mostra serem necessárias políticas de conciliação entre trabalho, vida pessoal e vida familiar. Isso tem relação com disponibilidade de creches, melhoria no transporte, jornadas flexíveis e compartilhamento maior dos afazeres domésticos com os homens. O estudo da Organização Internacional do Trabalho informa que a participação dos homens nos afazeres domésticos está mais concentrada em atividades como a realização de compras de mantimentos em mercados, o transporte dos filhos para a escola e atividades esporádicas de manutenção doméstica, como reparos e consertos no domicílio. Quem pega pesado mesmo na limpeza da casa é a mulher. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.